José Carlos Alexandrino, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e também vice-presidente da CIM, da região de Coimbra. Senhor Presidente, boa tarde. Estamos então em direto. Olá, muito boa tarde. É verdade, não é? Oliveira do Hospital hoje também em destaque na BTL. Estamos, neste momento, encontro-me no pavilhão do turismo do centro, onde a comunidade intermunicipal de Coimbra está a fazer um conjunto de promoções ao seu território. E mais tarde, pelas 18 horas, agora há a apresentação de alguns filmes, entre os quais um do Conselho de Oliveira do Hospital, um filme promocional do nosso Conselho e também dos outros conselhos das comunidades intermunicipais. E pelas 18 horas vamos ter um meet de encontro entre os operadores turísticos e também todos quem tem turismo, os empresários do turismo da região da comunidade intermunicipal de Coimbra, onde estarão também convidados da Oliveira do Hospital das grandes unidades, onde haverá um encontro de degustação com empresários estrangeiros que vêm à procura de negócio, para fazer negócio aqui nesta BTL. Presidente, perguntava-lhe se é importante, de facto, a participação da Oliveira do Hospital neste que é o maior certame do setor turístico. Estou a ouvir com dificuldade privada ao barulho aqui no pavilhão do turismo do centro, até porque está a ver algumas apresentações, mas a Oliveira do Hospital tem também um filme promocional para apresentar nestas 2:30 às 6 horas. Teremos um espaço próprio também para apresentar a Oliveira do Hospital. E por isso o que estamos aqui é mais uma vez a promover, e também na degustação teremos o nosso enchido e o nosso queijo maravilhoso, queijo Serra da Estrela de Alto. E por isso estamos aqui mais numa jornada de projeção da Oliveira do Hospital, do nosso concelho, mas integrado numa perspectiva da região. Muito bem, Sr. Presidente, portanto isto é de facto importante para a Oliveira do Hospital afirmar-se enquanto destino turístico. Sem dúvida nenhuma, a Oliveira do Hospital tem um número, promovemos muito a marca, a Feira do Queijo, e já hoje tive a oportunidade de ouvir, porque junto ao meio-dia tive um encontro com o Sr. Presidente da República, no encontro do crédito agrícola, e tive a oportunidade de ouvir bastante elogios e de pessoas que me rodeavam da Oliveira do Hospital, da nossa Feira do Queijo e do orgulho que nós devemos ter como oliveirenses pelo território que nós temos, pelas gentes que nós temos, por aquilo que nós conseguimos projetar a nível nacional. E um grande embaixador da Oliveira do Hospital tem sido o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República, e hoje também, num grupo de crédito agrícola, fez questão de mencionar, e por isso eu fiquei extremamente feliz. Por isso agora estamos noutra fase e estamos aqui na BTL também a marcar presença e não deixar a Oliveira do Hospital fora dos grandes eventos. Para nós é fundamental, ninguém compra um território que ninguém conhece. E esse é um dos problemas da marca da Oliveira do Hospital. Hoje estamos melhor, mas ainda há um grande caminho a percorrer para que a Oliveira do Hospital seja, sejamos capazes de o vender ao exterior. É hoje também que estamos a fazer, às 18 horas, com empresários estrangeiros e tendo cá as nossas unidades para venderem os quartos e para se fazer negócio. A Câmara Municipal proporcionou transporte a esses empresários para eles cá estarem, e por isso eu acredito que vão estar cá, sobretudo, os maior intervenção. Pena é que o nosso Hotel São Paulo ainda não possa arrancar, mas está perto também, posso anunciar que está perto o arranque das obras no Hotel São Paulo. Elas já estão licenciadas, precisam de alguns parceiros, algumas entidades, e por isso é fundamental para Oliveira também que o Hotel São Paulo comece a funcionar, porque para nós vai ser importante, porque precisamos de camas para deitar hoje o número de turistas que nós temos, como também importante referir a dinâmica que tem a rede da Aldeia de Xisto, que é uma rede com um conjunto de 28 aldeias, mas que a Aldeia das 10 e as praias fluviais têm beneficiado muito a partir dessa integração, de nós termos integrado esta rede da Aldeia de Xisto, e também gostaria de recordar que já foi o meu executivo que o fez. Foi meio discutido que ia ser com esse desafio, e hoje talvez a aldeia de Valdo Alma, Pezou, toda aquela zona, é uma zona muito turística, com um potencial enorme, e por isso eu acredito que nós também no turismo temos um papel a fazer determinante para fazer com que o nosso concelho seja projetado, mas integrado até nas próprias redes, como a rede da aldeia de montanha, que é o Dr. José Francisco Rolo, o seu presidente, que também terão aqui um espaço próprio amanhã. Por isso nós acreditamos que é possível que vender a nossa interioridade sem termos complexos de inferioridade, porque temos boa gente, temos um grande património cultural, temos um grande património arqueológico, mas também temos um património que é a beleza natural. A nossa beleza natural é um património, por isso somos um concelho bonito. Precisamos é de criar, temos feito um grande trabalho, na minha opinião, na área da divulgação, e Oliveira do Hospital começa, pelo menos é uma marca que começa a ser conhecida, e isso para nós é muito importante, porque houve aqui uma estratégia de marketing, claramente uma estratégia de marketing, de fazer com que Oliveira do Hospital aconteçam alguns eventos em Oliveira do Hospital, e que Oliveira do Hospital, na minha opinião, começa a ser conhecida a nível nacional, como foi reconhecido ainda hoje pelo Sr. Presidente da República.